já parou. Umas 10 ou 20 vezes o Botox e o Viagra. Segundo o Dr. Teles, ambos têm o mesmo efeito. Servem para esticar as peles. Ambos têm o mesmo efeito. Servem para esticar as peles. A Cristina já é uma moça, onde mija já faz uma poça. A Cristina já é uma moça, onde mija já faz uma poça. Sou comprometido, mas não sou homem capado. Eu sou comprometido, mas não sou homem capado. Ainda ontem comi um bicho feio e peludo. Foi tão bom e tão gostoso, e hoje vou repetir tudo. Foi tão bom gostoso, e hoje vou repetir tudo. A Cristina já é uma moça, onde mija já faz uma poça. A Cristina já é uma moça, onde mija já faz uma poça. Mas adora os tomates quando lhe batem no queixo. O gordo vai para a cama com a mulher carenciada. Ela não fica satisfeita, mas fica bem amassada. Ela não fica satisfeita, mas fica bem amassada. Já é uma moça, onde mija já faz uma poça. A Cristina já é uma moça, onde mija já faz uma poça. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, pois é, assim demos então início aqui ao Mais Vale Pedir, para quem não sabe, e eu também não disse. E se me escutam pela primeira vez, eu sou o Rui Anos, esta é a sua rádio, a Rádio Arc-en-Ciel em 96.2 FM, aqui que temos um grande raio de 80 km, isso mesmo, aqui em volta do estúdio, conseguimos então levar aqui toda a música até você no raio de 80 km da zona de Orleans, ok? Bom, já sabem que vamos ter então no dia 12 de Abril, feijoadinho, quem não gosta? Eu adoro, vocês até me escutam aqui com o papel na mão, não é? É isso mesmo. Então é no dia 12 de Abril, vai ser aqui então no edifício, ou melhor, na sala do edifício dos estúdios da Rádio Arc-en-Ciel. E bom, e vamos estar então por aqui. Eu vou ficar esse sábado todo então aqui, como quando foi da pelha. Por isso podem já marcar a sua reserva. Para os aderentes é 25€, para o público em geral, quem não é então aderente, vai ser 30€. E as crianças com menos de 10 anos é apenas 10€, é isso mesmo. Vai ter queijo para quem gosta de queijo, dos formagens, de certo, café. E então é feijoada. E vamos ter os bate-o-pé. Isso é que vai for. Ah, vai for mesmo. É isso mesmo. Bate-o-pé. Quero ver quem é que não vai bater o pé. Bom, gente, já sabem. Dia 12 de Abril está então marcado às 19h. Já é para estar na mesa. Senão o cozinheiro começa logo a ralhar. É isso mesmo. Então, bora lá. Vamos então continuar aqui com o programa Mais Vale Pedir. Para participarem, como sempre, é ligar o número 02-38-43-4800. E quem quiser fazer então a reserva então para para a feijoada, para o dia 12 de Abril. O número de telefone é outro, porque tem que ser ali do escritório da Anabela. É o 02-38-43-5009. Não esqueça, para reservar a sua mesa e o seu lugar, claro, 02-38-43-5009, porque tem que ser tudo controlado, que isto tem uma lotação máxima, isso mesmo. Por isso, seja rápido e faça já a sua reserva. E vamos continuar com a música. A próxima, Jorge Guerreiro, Caboiada. Bora lá. Pego no carro, saio para me divertir. Deixo para trás toda a tristeza do passado. Nesta estrada eu quero sempre sorrir, porque a vida foi feita para viver com alegria e amor no coração. A noite toda quero curtir para valer. Quem sabe hoje encontro a minha paixão. A cowboyada, a cowboyada, se saio para curtir. Deixo para trás toda a tristeza do passado. Nesta estrada eu quero sempre sorrir, porque a vida foi feita para viver com alegria e amor no coração. A noite toda quero curtir para valer. Quem sabe hoje encontro a minha paixão. A cowboyada, a cowboyada, se saio para curtir. Appelle le 02 38 43 48 00. Pois é, caboiada, é caboiada. Eu não sei se você faz caboiada ou não, mas então aqui o Jorge Guerreiro parece que fazia caboiada. E o que é que está bom para fazer caboiada? O que é? É o Solinho que se apresenta hoje e se vai apresentar também amanhã, o que será ótimo. Então vamos lá então dar aqui as previsões do estado do tempo segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera para amanhã, domingo, que será em Portugal continental. Este que eu vou mencionar é para Portugal continental, porque aqui na zona centro, aqui no Loiret, vamos ter muito solinho também com algumas nuvens, mas hoje aqui em Orleans 14 graus de máxima, Dão para Petibia 13 de máxima e também Montargis com 13 de máxima. Em Portugal Continental, como estava a dizer, para o dia de amanhã é sol para todo o país. E vamos começar então com as temperaturas lá. Em Viana do Castelo, 21 graus, 25 para Braga, 22 para o Porto, 20 para Bragança, 19 Vila Real, 19 também em Viseu, 15 na Guarda, 20 em Aveiro, 22 para Coimbra, 23 para Leiria, 19 em Castelo Branco, 19 também em Porto Alegre, 24 para Santarém, é a zona mais quente, e 22 para Lisboa, 23 para Setúbal, 20 para Évora, temos ainda 21 para Beja, 22 para Sines, 21 para Sagres e 22 para Faro. Nas ilhas, vamos até à Madeira, isso mesmo. Na Madeira vai então chover um pouquinho, mas vai chover. 20 graus de máxima para Porto Santo, com chuva ou aguaceiros fracos, também com 20 graus para o Funchal, e chuva e aguaceiros fracos também. No arquipélago dos Açores, 19 graus de máxima, Santa Cruz das Flores, é isso mesmo, e então o céu parcialmente nublado, também parcialmente nublado para a Horta, com 18 de máxima, 18 de máxima também para Angra do Heroísmo, e ainda 18 de máxima para Ponta Delgada, também com o céu parcialmente nublado. Isto é o tempo, então, segundo o Instituto Português de Mar e da Atmosfera. Agora vamos ouvir mais uma musiquinha, depois vou voltar aqui com mais uma coisinha, mais umas dicas para vocês. Agora vamos ficar com a mão... É isso mesmo, da sua filha. Ah, antes de mais, queria dar os parabéns à Filipa e também ao Matisse. Eles tiveram cá o Tarzan, um grande aventureiro. Um grande aventureiro, eu por acaso já o seguia no TikTok. E ele tem vídeos lá interessantes. Mas eu acho que é melhor desviar-nos dos tubarões. Eu com tubarões não quero nada. Gosto muito de pescar e tudo, mas tubarões já me passou um daqueles que é uma espécie... chamam tintureiras em Portugal, já me passou pelas mãos, mas distância com isso. Então, para o Tarzan, um grande abraço, se estiver à escuta, então um grande abraço para ele. Parabéns à Filipe e ao Matisse. E vamos agora sim, Marotos a concertina, a mão da sua filha. Disse que era sempre tradição e que tinha de pedir ao pai dela permissão. Eu não hesitei e para a regra não fugi. Lá fui eu à casa dela para o senhor lhe pedir. Tinha de avisar para não causar confusão, que apenas queria pedir ao pai dela a sua mão. Oh meu senhor, quero pedir a mão da sua filha, aquela que o senhor concedeu. Quero pedir a mão da sua filha, porque ela a mim o resto já me deu. Quero pedir a mão da sua filha, aquela que o senhor concedeu. Quero pedir a mão da sua filha, porque ela a mim o resto já me deu. Casa dela, o pai deu-me permissão e com todo o respeito, o senhor da mamão. Agora sou da família, eu juro que não aguento, mas aquilo que eu queria já tenho há muito tempo. Tinha de avisar para não causar confusão, que apenas queria pedir ao pai dela a sua mão. Oh meu senhor, quero pedir a mão da sua filha, aquela que o senhor concedeu. Quero pedir a mão da sua filha, porque ela a mim o resto já me deu. Quero pedir a mão da sua filha, aquela que o senhor concedeu. Quero pedir a mão da sua filha, porque ela a mim o resto já me deu. De avisar para não causar confusão, que apenas queria pedir ao pai dela a sua mão. Oh meu senhor, quero pedir a mão da sua filha, aquela que o senhor concedeu. Quero pedir a mão da sua filha, porque ela a mim o resto já me deu. Quero pedir a mão da sua filha, aquela que o senhor concedeu. Quero pedir a mão da sua filha, porque ela a mim o resto já me deu. Quero pedir a mão da sua filha, aquela que o senhor sua filha, aquela que o Senhor concedeu. Quero pedir a mão da sua filha, porque ela a mim o resto já me deu. Arc-en-ciel, 96.2 La FM en couleur. Pois é, não sei se você já pediu a mão da filha para o pai ou não, mas eu também não pedi. Eu já é modernice agora, as pessoas juntam-se e pronto, e é assim. Antigamente não. Namorava-se era a namorada no, na janela, o homem cá em baixo, e ainda assim acontecia às vezes aparecer uma moça grávida. Mas bom, vamos lá, gente, vamos lá continuar com mais música. E hoje eu vou, é isso mesmo, Vitor Rodrigues, e hoje eu vou. Você vai? Vai. Então aumenta o volume porque você vai escutar este grande som. Pois é, assim ficamos então aqui com com o Vitor Rodrigues. Eu não estou a rir, porque eu recebi um pedido inusitado. Inusitado não, a música já é bem conhecida. A música é de Cris Ribeiro, Trumba Loureiro, e foi pedido o nosso amigo Faria. Já está tendo o Nuno. Já está tendo. Então foi pedido, tenho um pedido musical que nos chegou da parte da Dona Irene. E ela pediu então Cris Ribeiro com o tema musical O Trumba Loureiro. E ela quer dedicar especialmente para a equipa das Mulheres dos Grelos. Foi isso que me deu o riso. Então, Dona Irene, preparem lá os grelos porque agora vai ser Trumba Loureiro. Bora lá, obrigado. Pensar, mas é para daqui a um bocadinho. O Pedro Miguel queria entrar já a seguir. Mas não, não, antes de mais, agradecer à Dona Irene mais uma vez, ela que pediu então esta música de Cris Ribeiro, com o tema era do Loureiro. E ela queria dedicar então às suas amigas, ela dizia que era para a equipa das Mulheres dos Grelos. Tá bom. Bom arroz já agora, bom arroz, bom apetite a comer os grelinhos. E vamos nós continuar aqui com uma música. Esta aqui é de Eduardo Santana. Tomo-te-boku. Vamos lá. Uma francesa, logo à primeira, ficou maluca por mim. Já cá no Rocio. Foi uma inglesa que até desgalha, ai também ficou assim. E agora dizem-se o amor da sua vida, não são nada comedidas no tamanho da paixão. Também me pedem para não ter a língua morta, hoje sou um poliglota, aprendi bem a lição. Sem dizer je t'aime, e I love you, tu mates pouco, tu mates pouco. Sem dizer je t'aime, e I love you, tu mates pouco, tu mates pouco. E hoje a malta portuguesa já só diz de norte a sul, tu mates pouco, tu mates pouco. E o turismo com certeza está custando para chuchu, tu mates pouco, tu mates pouco. No Algarve, outra turista gostou da vista e também gostou de mim. Depois nas ilhas, a americana viu maravilhas e também ficou assim. E agora dizem sou o amor da sua vida, não sou nada com medidas no tamanho da paixão. Também me pedem para não ter a língua morta, hoje sou um poliglota, aprendi bem a lição. Sei dizer je t'aime, I love you, tomates pouco, tomates pouco. Sem dizer je t'aime, e I love you, tomates pouco, tomates pouco. E hoje a malta portuguesa já só diz de norte a sul, tomates pouco, tomates pouco. E o turismo com certeza está custando para chuchu, tomates pouco, tomates pouco. Tomates, tomates, tomates pouco. Ma chérie je t'aime, oh baby I love you. Ma chérie, je t'aime, oh baby, I love you. Sei dizer, sei dizer, sei dizer, je t'aime, I love you. Tomates pouco, tomates pouco. Sei dizer, je t'aime, I love you. Tomates pouco, tomates pouco. E hoje a malta portuguesa já só diz de norte a sul, tomates pouco, tomates pouco. E o turismo com certeza está custando um braço. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. Tomates Boku, é isso mesmo, já se sabe dizer então alguma coisa. Bom, e agora vamos então aqui à participação do nosso amigo Nuno Faria, e ele que estava sempre a ligar pelo mensagem e com a câmara ligadinha. Ele então, eu assim que liguei e vi o vídeo, ele estava a batoneira, o homem está a trabalhar, está a fazer massa neste momento, e ele diz, oh, põe aí uma música, e eu deixo estar que já sei qual é a música que vou pôr. Tem tudo a ver. Vamos ficar com o Mike da Gaita. Isso mesmo. E vamos todos para o Chantier. Vamos ajudar o Nuno Faria. Se não for mais nada, moralmente. Então, Nuno, esta é para ti. Vamos para o Chantier do Mike da Gaita. Vamos, vamos para o Chantier. Trabalhar com a pá e com a colher. Vamos, vamos lá trabalhar. A vida é dura. Está a ganhar. Segunda-feira, tenho que ir trabalhar. Ainda estou muito cansado, não me quero levantar. Tenho que ir para o chantier e os homens buscar. Levar o material para o Manel não ralhar. Se cheguei atrasado, a culpa foi da mulher. Tive que fazer a gamela, nem tinha lá talher. O cimento já está pronto e a truela descansar. Não sei como o patrão no fim do mês nos vai pagar. Vamos, vamos para o chantier, trabalhar com o pá e com a colher. Vamos, vamos lá trabalhar, a vida é dura e custa a ganhar. Vamos, vamos para o chantier, trabalhar com o pá e com a colher. Vamos, vamos lá trabalhar, a vida é dura e custa a ganhar. We'll be right back. céu, sempre a ralhar com uma manobra. Troca martelo e cruel, nunca mais acaba a obra. É dia de Michuí, vai buscar a baguete. Vê lá se te pões fino e traz vinho da caminhonete. O Zé já está com os copos, ele só quer descansar. Chega o Manel enervado e diz, vai mas a trabalhar. É vida no Chantier, não é fácil de levar. É o Manel a trabalhar e o Zé a olhar. Vamos, vamos para o Chantier, trabalhar do pá com a colher. Vamos, vamos lá trabalhar, a vida é dura e custa a ganhar. Vamos, vamos para o Chantier, trabalhar do pá com a colher. Vamos, vamos lá trabalhar, a vida é dura e custa a ganhar. Sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, assim ficamos então aqui com o Mike da Gaita e esta grande música, isso mesmo, mano. E nós vamos já continuar com mais uma musiquinha. E depois eu tenho uma música especial. É uma música especial para aquele alguém que sempre escuta a Rádio Arc-en-Ciel, sempre está no cantinho dele e muito raramente tecla. E muito raramente diz alguma coisa para o estúdio. Mas quando diz, diz. É isso mesmo, é um grande ouvinte. Eu acho que é um dos maiores ouvintes da Rádio Arc-en-Ciel. Depois de todo o trabalho que ele faz. Bom, já dei mais uma dica, não foi? É para ti. Bom, vamos agora ficar com Zé Cadegas. Namoro uma mudinha. É isso mesmo, namoro uma mudinha. Vamos lá então à música. Para cima, já toda a gente sabe que namoro uma mudinha. Eu decidi que tinha de mudar, pedi ao santo uma luz para me guiar. E nesse dia, ao sair da capela, não acredito que me cruzei com ela. Eu perguntei-lhe se queria a minha ajuda. Olhou para mim, mas não dizia nada. Eu a pensar no que disse de errado. Mal eu sabia que o santo tinha ajudado. O santo tinha ajudado. Namoro uma mudinha, um sonho de mulher. Corpo sedutor que todo homem quer. Da frente para trás, de baixo para cima. Já toda a gente sabe que namoro uma mudinha. Namoro uma mudinha, um sonho de mulher. Corpo sedutor que todo homem quer. Da frente para trás, de baixo para cima. Já toda a gente sabe que namoro uma mudinha. Quanto mais falava, menos estava a entender. Foi quando ela se lembrou da solução. Tirou da bolsa uma caneta e um cartão. Com ele na mão, lá me escreveu histórias. Desde que o carro tinha até as suas memórias. E num bilhete ou até numa folhinha. E é assim que eu namoro uma mudinha. Eu namoro uma mudinha.

pelo teu brilhante dom, por dar vida à rádio e criar este tom. Com determinação mostras como superar, és herói dos podcasts, sempre a inovar. Florent, amigo, tua força é inspiração. Com podcasts da rádio levas emoção, na canção brilhas com luz e dedicação, és prova de que os sonhos não têm limitação. Florent, és a alma que ilumina este caminho, com amor à rádio nunca estás sozinho, na canção tua história sempre vai brilhar, o amigo dos podcasts que o mundo vai admirar. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Parece ficarmos aqui com este grande som potente. Esta foi para ti, para o Florent. Um grande abraço, amigo. E nós vamos dar continuidade com mais música. Você se quer participar e fazer o seu pedido musical, é simples. Ligue só para o 02-38-43-48-00. Rejoindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. E agora, quem é que será o dono disto tudo? Eu acho que é a Ruth Marlene, bora lá. Só porque eu o beijei, já pensa lá no fundo, que é dono disto tudo, é dono disto tudo. Do pouco que eu lhe dei, já quer mostrar ao mundo, que é dono disto tudo, é dono disto tudo. Não se pode dar um dedo, que vem logo uma mão. Desce, sobe, para lá da permissão. Nem podemos dar começo a quem só quer o fim. Pode, como aconteceu a mim. O sorriso tem carinho, fiz. Só que o outro lado foi, mas para um lado que eu não quis. O sorriso tem carinho, fiz. Só que o outro lado foi, mas para um lado que eu não quis. Só porque eu beijei. Da permissão, nem podemos dar começo a quem só quer o fim. Pode, como aconteceu a mim. O sorriso tem carinho, fiz. Só que o outro lado foi, mas para um lado que eu não quis. O sorriso tem carinho, fiz. Só que o outro lado foi, mas para um lado que eu não quis. Só porque eu beijei, já pensa lá no fundo, que é dono disto tudo, é dono disto tudo. Já pensa lá no fundo, que é dono disto tudo, é dono disto tudo. Do pouco que eu lhe dei, já quero mostrar ao mundo, que é dono disto tudo, é dono disto tudo. Mas não é assim. Eu sou dona de mim, eu sou dona de mim. Ah, pois é, I have to say. Ninguém é de ninguém, ninguém é de ninguém. Na parada, hey! 96.2 La FM en couleur. É a dona disto tudo, a Ruth Marlene. Sim, senhora, não era ela que era a dona, mas era ele que era o dono. Pensava que era o dono. E nós vamos continuar agora com a rainha do TikTok de Miguel Azevedo. Bora lá, vamos a isso. Ficamos então aqui com Miguel Azevedo, a rainha do TikTok. Eu não sei porquê, mas eu já estou meio apanascado, qualquer coisa assim parecida. Bom, gente, vamos continuar com Jorge Guerreiro, vou alugar um quarto. É melhor, eu hoje estou assim meio apancadado, vai que não me faz falta um quarto à parte. Vamos lá ficar então aqui com Jorge Guerreiro, bora aí. E depois tenho aqui uma música para o senhor Carlos Rolo, é para ti a seguir, ok? Por isso, aumenta o volume. Não precisa aumentar já, daqui a pouquinho. Daqui a precisamente 4 minutos e 10 segundos. Vou alugar um quarto, pois meu amor, viver assim saber que fazer. Ela controla tudo, mas eu amo essa mulher. Sou um prisioneiro, não estou a aguentar. Vai ser esta noite que tudo vai mudar. Quando sair do trabalho, vou beber para esquecer. Por mim, cansado chego em casa e são perguntas sem fim. Ela é tão ciumenta, mas nunca tem razão. Tudo o que eu faço precisa explicação. Quando sair do trabalho, vou beber para esquecer. FM en couleur. Pois é, pois é, e não é que eu estava mesmo aqui a pensar, eu estava a pensar na Dona Irene quando me pediu a música para a equipe dos grilos. E lembrei-me então desta música, Alugar, Alugar. Será que não dá para alugar grilos? Dona Irene. Temos que ver se dá para alugar grilos em vez de andar a gamá-los. Bom, vamos então continuar. E como eu tinha dito, opa, eu parto o meu carro. Como eu tinha dito, a próxima música é então para o Carlos Rolo. É uma música daquele, se sei que tens convivência ou convivieste com um destes artistas dos Opção, não sei qual era, mas bom. E eu escolhi este tema. Este é Isto é quebrão, é assim que se diz então. Isto é quebrão, pois tenho aspas ali no isto é e no quebrão. Bom, vamos lá então ficar aqui com esta música. Eu sei que o Carlos, ele já está a comentar. Sei que o Carlos está na escuta, então Carlos, bora lá ficar com os Opção, bora. Está frio, calor já lá vai. Sinto um vazio. E ficamos aqui com este tema dos Opção. Isto é que é Brão e eu estava certo. Sim, eles são amigos, o Carlos Rolo e o Hugo são amigos, então diz que brevemente ele passará então por cá fazer mais uma visita. Então aproveito, olha, se ele quiser passar cá no estúdio, se calhar num sábado, pode passar cá, ok? E bora lá continuar com a próxima música. Esta é O Gajo, Mar de Gente. O Gajo, sim, esta música... Penso que o Carlos vai adorar e quem gosta de grupos de bombos também vai gostar. E quem gosta também das Gaitas de Foles também penso que vai gostar. Então vamos lá escutar. A ver se você gosta. Olhos por olhos, dentes por dentes e o corpo cego o tambor. Canta-se em coro a verdade nua. Troca-se frio por calor. Há um mar de gente a lançar sementes na terra que o tempo secou. Promessas de vida num mundo hostil e uma voz soa há mais de mil. Sementes na terra que o tempo secou. Promessas promessas de vida num mundo hostil. E uma voz soa a mais de mil. À mão, frases que ecoam na cidade antiga, levadas por uma canção. Troca-se a pele, enche-se o peito num corpo e alma presentes. Rasgam-se sobras de um mundo hostil e uma voz soa há mais de mil. Sementes na terra que o tempo secou. Promessas de vida num mundo hostil e uma voz soa a mais de mil. Sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Arc-en-Ciel 96.2. La FM en couleur. Pois é, se ficamos aqui com o gajo, mar de gente, é o tema. É um tema dos bailes dos búfalos, uma coisa assim. Eu estava aqui a tentar ter mais informações sobre esta música, de quem tocava, quem cantava. Deixa-me só aqui. Ah, agora parece que sim. Isso mesmo. Então o gajo é a voz. Depois temos a Diana Ferreira, ela que é a Dufi, a gaita de Foles. Depois o Isaac chega na percussão, João Martins na sanfona e flauta. E depois o vídeo, esse foi realizado então pelo Nuno Pires Pereira. É isso mesmo. E vamos então continuar com mais uma grande música, esta que nos chega então de Xábia. É uma música, eu já vos vou dizer aqui que tipo de música, dos Passos Dobles. E vamos então ficar aqui com Xábia, Salvador. Salvar Sapinha, acho que é assim que se interpreta isto. Então, bora lá. São músicas mais assim, tipo espanholas, latinas. Bora lá. Não vão chamar agora o Lé o Touro. Tenham calma, eu lá de vir, mas não já. Thank you. 16 horas. Dezesseis horas e 18 minutos. Rádio Arcancial em 96.2. Pois é, assim ficamos aqui com essas três lindíssimas músicas e bora lá continuar. Isso mesmo, vamos então continuar com os pedidos musicais. O próximo chega-me da parte do Lionel. O Lionel Cruz, onde ele me enviou então aqui um link de uma música bela. Ouvi On The Drums, esta é a próxima música, e ele quer dedicar então a todos os motards, a todos os motardes e tu, então eu. Pois é, olha, muito bem-vindo à equipa dos motards, motas pesadas e não lambretinhas. Mas bom, ele tinha um 125 e agora não, agora tem motozão. Isso mesmo, é assim mesmo, Lionel. Aproveitar a gozar a vida enquanto se pode, enquanto temos força para o fazer. Então, Lionel, vamos lá então a essa música. Vamos ficar então aqui com Belle Ovi on the Drums. Bora lá. Supone que tú y yo somos algo. Confirman en la calle que contigo que salgo. Entonces, ¿pa' qué mentirnos más? No sé pa' qué seguir disimulando más. ¿Qué importa un culo lo que piensen los demás? Tú y yo nacimos pa' estar juntos. Yo me pregunto. Ficamos aqui com esta música Belle Ovi on the Drums, uma música então enviada pelo Lionel Cruz para todos os motards e também para mim. Obrigado, Lionel. Vamos agora ficar com a música para ti. Ah, essa escolhi eu e é uma música do Resistência com tema musical Não Sou o Único. Querem cantar connosco? É agora. 96.2. La FM en couleur. Pois é, assim ficamos aqui com este tema lindíssimo dos Resistência. Não sou o único e agora vamos ficar aqui com mais um grande tema, este que eu escutei muito no Brão. Principalmente porque tivemos um convívio do Clube Motar da Guia. Ele fica-se situado em Belinho Esposende, esse motoclube. E então escutei, sim, houve um convívio lá de motas e escutei os Bela Trama com o tema musical e este mesmo, o Bomba Relógio. É este que vamos então escutar. Bora lá para todos os motares, agora sim, da minha parte. Vamos lá. Bienvenue dans nos programmes. Pois é, assim ficamos então aqui com esta bela trama e a bomba relógio deste grande tema. Bom, vamos então continuar com mais um grande som. Este é do Mr. Hugo Soares. E o que é que me sai do Mr. Hugo Soares? Não só dele, mas sai de um grande, grande grupo. Sai o Rap da Agonia. Isso mesmo, vamos escutar aqui o Rap da Agonia. Ouçam bem a letra, tudo o que ele diz é pura verdade. Bora lá, Hugo. Oh,

week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. La musica non para. Rising up back on Scat man.

96.2. La FM en couleur. Pois é, assim ficamos aqui com este belo tema que foi bem relembrado, Carlos, não foi hoje que ele me relembrou, mas agora que ficou aqui no meu histórico, sempre que me lembrar, aí vai disto. E é isso mesmo, então é hoje, vocês sabem o que é hoje? É hoje, é hoje, é hoje que a árbitra Catarina Campos tornou-se este sábado, hoje mesmo, a primeira mulher a dirigir um jogo da Primeira Liga ao dar início à recepção de Casa Pia e Rio Ave, isto é, em Rio Maior, na abertura da 27ª jornada, onde já está a acontecer neste momento, já está a haver futebol. Então, ela está lá a apitar, Deus, espero bem que ela corra bem, não é? Até ao momento parece que nada de novidades, nada de exclusivo tenha acontecido, ela tenha arbitrado, todos os jogadores se têm comportado por ela ser mulher, não é? E bom, e vamos então esperar então que ela seja uma boa árbitra. Ela está com apenas 39 aninhos. E já começou então aqui a chefiar aqui duas grandes equipas, o Rio Ave e também a Casa Pia. Bom, vamos ver como é que vai ficar o jogo ao final. Agora vamos continuar com que? Com música. Bon Jovi, It's My Life. Bora lá. Tommy, come take out the garbage. In a minute, Mom. Hello? Where are you? You're what? Missing it. Get down here right now. Where are you? We're in the tunnel. You have 5 minutes. Get down here right now. Okay. Hurry up. This ain't a song for the broken hearted. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live for it. c'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. It's my life, it's my bon job, e vamos lá continuar, já estamos para lá, 16 minutinhos das 17 horas, ou seja, passa meia hora das 5 menos um quarto. Oh, beijo um laço, não é? Passa meia hora das 5 menos um quarto. Estamos às 5 e 16, neste momento, 5 e 17, por aí quase. Então vamos à continuidade com mais uma musiquinha. Uhum. Zombie, da Cranberries, é a próxima música. Sur Arc-en-Ciel Orléans. E não é que é mesmo bela, é bela a música quando estamos sempre sintonizados e na sintonia de boa música. É isso mesmo, você que é o melhor ouvinte, merece tudo. Então vamos ficar agora com quem? Com mais uma grande música dos Scorpions, Wind of the Change, este grande som. Bora lá, pessoal, vamos a isso. Ai, não posso subir para o micro, senão faz aquele ruído. Toda a gente aí a assobiar, bora lá. Ui, só isqueiros no ar já. Eita, tanto isqueiro. Tanto gajo a ser gasto. Bora lá, fiquei com a música. Follow the Moskva down to Gonky Park, listening to the wind of change. Se esta música falasse, tinha muita, muita história para contar. Só que ela não fala. O que fala é isto, Wind of Change, só isso. Subi aí também, hein? Todos afinados. Todos afinados. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Pois é, estou mesmo desafinado. E bora lá, então continuar. 17 horas, 25 minutinhos. Tenho aqui uma música. Eu não sei se vocês viram, era 243 milhões de euros que era para sair ontem à noite. Nem sei se saiu, se não saiu, se é o vencedor, se não houve. Mas eu também estava a precisar de money, money, money. E como eu ainda não consigo encontrar de outra maneira, encontrei aqui com o Java. Money, money, money. Bora, vamos à música. Se for mais nada, é musicalmente money. Quem é que encontrou algo? Ninguém. Sério? Eu sei que quem... Penso eu que eu sei quem é que vai encontrar algo no final deste sábado. É o Nuno Faria, isso mesmo. Ele estava ali de mãos, ali agarrado à batoneira a fazer massa. Sim, senhor, Nuno Faria. Pelo menos tu penso que vais ter money, money, money. Ao final do sábado de hoje. Bom, e vamos continuar. Continuar com... É isso mesmo. Bate o pé. Bate-o-pé é aquilo que vamos ter no dia 12 de Abril. Os bate-o-pé vão nos animar aqui no dia da feijoada, que é o dia 12 de Abril. Vocês já estão a escutar eu aqui com o papel, não é? É isso mesmo. No dia 12 de Abril, às 7h30, já sabem, se nos estiverem todos na mesa, o cozinheiro vai-se atirar a nós. É isso mesmo. Mas é por isso mesmo que eu então vou estar por aqui a ajudar. Então espero que vocês se juntem. Se ainda não reservou para o dia 12 de Abril, para se juntar a nós a comer uma feijoada daquelas boas, é só ligar 02-38-43-50-09, então também através do e-mail, também tenho o e-mail da Rádio Arcanciel,

pela coina, rapazes venham à coina, porque hoje é dia de festa. Foi na coina que eu nasci, não há coina como esta. Já coina, rapaziada, vamos a todas, não escapa nada, ai, não escapa nada, vamos a coina, rapaziada, vamos a coina, tem a mata a rodeá-la com sombra amiga para nós. É a mais linda da coina, oh coina dos meus avós. Foi na coina que eu vim, terra da alegria e som. Se ainda não foste já coina, vai à coina que é bem bom. Troika, verão que merece a pena e leveza enquanto há coina. É um sítio encantador, orgulho dos portugueses. Vão à coina, vão à coina, vão à coina muitas vezes. É um sítio encantador, orgulho dos portugueses. Vão à coina, vão à coina, vão à coina muitas vezes. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Pois é, bom, a coina muitas vezes e depois não sabem. É, mas é que não sabem mesmo. Não sabem quem é o pai da criança. Mas eu vou-vos dizer, Pai da Criança é uma música do Chave de Ouro. Mas antes de passarmos à música, que já está aqui prontinha, eu vou fazer uma pergunta a vocês que estão aí desse lado. Alguém sabe onde é que fica o cu de Judas? É, caso não saibam, pertence a Portugal. E é mesmo assim, é cu de Judas. Há um lugar que se chama assim mesmo. Então, se alguém sabe, ligue para cá, quero saber quem sabe. E agora vamos ficar com o Chave de Ouro, o pai da criança. Já que se foi para a coina, agora quem é o pai? Apareceu inchada, bem coitadinha, está perto da hora. Aqui há dias apareceu inchada, bem coitadinha, está perto da hora. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança, eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá. Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança, eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá. Mas quem será?

cuidar. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. E não é que ele está cheio de razão. Ali os formentes, só não é corno que não tem mulher. Ah, pois é, está dito. Pois é, vamos então ficar assim. Estamos então na nossa reta final. Apenas 8 minutos, 45 segundos para finalizar então aqui este programa do Mais Vale Pedir, onde você pode participar e deve participar no 02-38-43-48-00. Prontos, se estiver ocupado é normal. Ouve só e deixa que o Rui passe a música. E vamos então aqui nos despedirmos de você com esta próxima música, que é a última, e depois então a minha música de saída. Vamos lá ficar então com a Cantiga da Burra de Sebastião Antunes e a quadrilha Luís Peixoto e Galundaina. Sim, é. Vamos lá então escutar esta música e já volto aqui com vocês. Volta atrás. Deram-me uma burra que era mansa, que era brava, toda bem parecida, mas a burra não andava. A burra não andava, nem para a frente, nem para trás. Muito lhe ralhava, mas eu não era capaz. Eu não era capaz de fazer a burra andar. Passava do meio-dia e eu a desesperar. E eu a desesperar, é que desespero meu. Falei-lhe no burrico e a burra até correu. Que era brava, toda bem parecida, mas a burra não andava. A burra não andava, nem para a frente, nem para trás. Muito lhe ralhava, mas eu não era capaz. Eu não era capaz de fazer a burra andar. Passava do meio-dia e eu a desesperar. E eu a desesperar, ai que desespero meu. Falei-lhe no burrico e a burra até correu. La FM en couleur. Pois é, se ficamos então aqui com a música da burra, que é dos Caretos, e vamos lá então ficar por aqui e despedir-me apenas de vocês para que tenham um bom resto de sábado, um bom domingo e já agora uma boa semana, esta com, que vai começar com as horas trocadinhas para a hora de verão, que eu tanto gosto. E já estamos apenas a 4 meses, não é, de férias? Ou melhor, 3. Não, é 4.

São suspeitas graves. É desta forma que o líder da oposição se refere às notícias deste fim de semana sobre o primeiro-ministro. Há 35 pessoas afetadas pela queda de parte de um edifício esta tarde em Campo de Ourique, em Lisboa. Edição Antena 1 com Sandra Henriques. 23 graus agora aqui na cidade de Lisboa, 21 no Porto, 19 em Faro, em Coimbra 21 graus, 22 no Funchal, em Ponta Delgada 16. O secretário-geral do PS defende que o país não vai ter estabilidade política com o primeiro-ministro envolto em suspeitas. Pedro Nuno Santos afirma que não vai ser possível encerrar este capítulo se Luís Montenegro voltar a ganhar as eleições. Nós não teremos estabilidade política nem no presente nem no futuro com um primeiro-ministro envolto em suspeitas. E esse é o ponto muito importante. A dimensão da transparência, a dimensão da seriedade é fundamental. Mas igualmente importante é nós conseguirmos ter estabilidade política, encerrarmos este capítulo. E nós não vamos conseguir encerrar este capítulo se no final das eleições quem vencer é Luís Montenegro. Continuará ensombrado em suspeitas, algumas delas